pra tentar te esquecer. Falta coragem pra dizer que nunca mais. Nós somos cúmplices, nós dois somos culpados. No mesmo instante em que teu corpo toca o meu, já não existe nem o certo nem errado. Só o amor que por encanto aconteceu. E é só assim que eu perdoo os teus deslizes. E é assim o nosso jeito de viver. Em outros braços tu resolves tuas crises. Em outras bocas não consigo te Rádio Jandaia, da Praça do Café para o Norte do Paraná. 10 horas. Tanta coisa pra dizer. E a gente nem se fala, nem um toque. Tudo vai ficando assim. No barzinho da esquina, quase a gente se esbarra. Nem um toque, tudo vai ficando assim. Você chega com os amigos, faz um tipo que me agrada, faz de tudo pra chamar minha atenção. Passa a mão pelo cabelo e me olha pelo espelho, faz de tudo pra chamar minha atenção. Casal da mesa ao lado, beijos e abraços apertados, e eu querendo te dizer muito prazer. E na fantasia do momento, quem de nós vai resistir mais tempo? Meu olhar procura o teu mais uma vez. Posso me conter. Nem um toque eu querendo dizer muito prazer. Nem um toque eu sonhando, sonhando com você. Nem um toque eu querendo dizer muito prazer. Chega com os amigos, faz um tipo que me agrada, faz de tudo pra chamar minha atenção. Passa a mão pelo cabelo e me olha pelo espelho, faz de tudo pra chamar minha atenção. Casal da mesa ao lado, beijos e abraços apertados, eu querendo te dizer muito prazer. E na fantasia do momento, quem de nós vai resistir mais tempo? No olhar profundo teu, mais uma vez. Não posso me pensando em abrir um negócio próprio ou regularizar sua empresa, conte com o escritório contábil Rabassi. Há mais de 40 anos prestando serviços de contabilidade, escrita fiscal e departamento pessoal. Também elabora contratos e registros de empregados domésticos e rurais. A Rabassi atende você e sua empresa. Contribui para o seu crescimento e desenvolvimento com segurança e responsabilidade. Escritório contábil Rabassi. Tradição de quem conhece o que faz. Rua Senador Souza Naves 614, Jandaia do Sul. Telefone 3432-9000. 10 e 6. Tu tens a boca mais linda que a minha boca beijou. São mesmo os teus lábios, estes lábios que os meus desejos mataram. São minhas tuas mãos, estas mãos que as minhas mãos apagaram. Sou louco por ti, eu sofro por ti, te amo em segredo. Adoro teu corpo divino, que pelas mãos do destino a mim tu viestes. Tenho ciúme do sol, do ar e do mar. Yeah. 10 e 9. Conta a verdade, se tem saudade, pra que mistério se liga numa boa? Fala sério, diz que tudo não passou de brincadeira. Diz pra mim se foi de coração. E que disse aquelas coisas todas daquela maneira, mas no fundo não teve intenção. Não, não, não dá mais vontade nem de respirar. Não, quanto mais de abrir os olhos pra acordar. Não, se lembra quantas vezes rimos juntos ou discutimos por milhões de assuntos. Das vezes que brigamos sem saber porquê, brigas de amor, tentando evitar só fez acontecer o que tá rolando agora. Conta a verdade, se ainda tem saudade, ainda tem saudade. Pra que mistério, para com esse mistério. Numa boa, fala sério. Conta a verdade, conta a verdade, se tem saudade, ainda tem saudade. Pra que mistério, para com esse mistério. Numa boa, fala sério. Fala sério, canta aquela música. Eu te proponho, diz que foi pra mim que você fez. Ou você me deixa viajar pra sempre nesse sonho, ou então me mata de uma vez. Não, não, dá mais vontade nem de respirar. Não, quanto mais de abrir os olhos pra voltar. Não, se lembra quantas vezes rimos juntos ou discutimos por milhões de assuntos. Das vezes que brigamos sem saber porquê, brigas de amor, tentando evitar só fez acontecer o que tá rolando agora. Conta a verdade, se ainda tem saudade. Para com esse mistério, numa boa, fala sério. Conta a verdade, se ainda tem saudade. Para com esse mistério, numa boa, fala sério. Conta a verdade, ainda tem saudade. Para com esse mistério, numa boa, fala sério. Conta a verdade, ainda tem saudade. Para com esse mistério, boa, fala sério. Fala sério. Amanhã, às 5 da manhã, tem Assim Canta o Brasil com o Chupeta. 10 e 13. Faz tanto tempo que ele não liga pra mim. Faz tanto tempo que tudo deixou de existir. Agora que eu aprendi a viver esquecendo esse amor, ele parece bem tarde na noite me diz que voltou. Quem é? Sou eu. Que é que você quer? Você. É tarde. Por quê? Porque hoje sou eu que não quer mais você. Por isso fora, esqueça meu rosto, meu nome, esta casa, e siga seu rumo. Não consigo compreender. Fora, esqueça meus olhos, meu corpo, meu beijo e todo o meu mundo. mentindo, posso ver. Esqueça que eu vivo, tá tudo acabado e não se surpreenda. Esqueça de mim, que ao final pra esquecer você tem experiência. Fui procurar emoções, por isso parti em busca de sensações que nunca senti. Ao descobrir que isso tudo era só fantasia, voltei. Pois na verdade o que eu quero e preciso é somente você. Adeus, ajude-me. Não quero mais falar. Pense em mim. Adeus. Por quê? Porque hoje sou eu que não quero mais você. Por isso embora, esqueça meu rosto, meu nome, esta casa, e siga seu rumo. Não consigo compreender. Fora, esqueça meus olhos, meu corpo, meu beijo e todo o meu mundo. Está mentindo, posso ver. Fora, esqueça que eu vivo, tá tudo acabado e não se surpreenda. Esqueça de mim, que ao final pra esquecer você tem experiência. Por isso fora, esqueça meu rosto, meu nome, esta casa, e siga seu rumo. Não consigo compreender. Fora, esqueça meus olhos, meu corpo, meu beijo e todo o meu mundo. Por isso fora, esqueça meu rosto, meu nome, esta casa, e siga seu rumo. Está mentindo, posso. Música, esporte, notícia, prestação de serviço. Esta é a Rádio Jandaia. 10:16. Me perdendo. Parece que o destino está querendo afastar você e eu. Seus lábios frios, aquele fogo já não te queima. Já não procura fantasias nem loucuras, e pra mim sua boca gosto de adeus. Por que você se cala, não me olha, não me sente, não me chama? Porque já não existe mais ternura nem calor em nossa cama? Porque já não se importa em saber se estou alegre ou infeliz? Seus lábios frios, aquele fogo já não te queima. Já não procura fantasias nem loucuras, e pra mim sua boca tem um gosto de adeus. Por que tantas promessas? Por quê? Por que tantas palavras? Por quê? Por que tantas mentiras? Me diz por quê? Por quê? Não sei por que deu tudo errado. Por quê? Não sei por que tudo acabado. Por quê? Porque esse amor faz tanta falta e sem você não sei viver. Não sei por que deu tudo errado. Por que você se cala, não me olha, não me sente, não me chama? Porque já não existe mais ternura nem calor em nossa cama. Porque já não se importa em saber se estou alegre ou infeliz. Se os lábios frios, aquele fogo já não te queima. Já não procura fantasias nem loucuras, e pra mim sua boca tem um gosto de adeus. Por que tantas promessas? Por quê? Por que tantas palavras? Por quê? Por que tantas mentiras? Amanhã, às 7h30, tem o Show da Manhã. Apresentação, Ciliomar César. 10h21. O que anda acontecendo com você, meu bem? Qual é a razão desta mágoa que traz escondida? Você mudou completamente nossa relação. Nossas noites de amor estão proibidas. Você já não é mais a mesma quando vai deitar. Veste o seu roupão de banho pra se proteger. Finge estar muito cansada e vira pro canto. Eu me esforço pra esconder meu pranto e amanheço sem amar você. Há tempo eu venho notando esse seu jeito estranho. Antes você nem ligava pra esse seu roupão de banho. Agora esconde seu corpo nas horas que eu mais preciso. Abra o jogo, paixão. Será que um outro Adão entrou no meu paraíso? Já não é mais a mesma quando vai deitar. Veste o seu roupão de banho pra se proteger. Finge estar muito cansada e vira pro canto. Eu me esforço pra esconder meu pranto e amanheço sem amar você. Tempo eu venho notando esse seu jeito estranho. Se antes você nem ligava pra esse seu roupão de banho, agora esconde seu corpo nas horas que eu mais preciso. Abra o jogo, paixão. Será que um outro Adão entrou no meu pai? paraíso. Jandaia 10h24. Confesso, não sou um covarde, sempre fiz meu papel de homem. Não matei e nem roubei, só sei que estou condenado. Eu pretendo ser julgado pelo tribunal do amor. Não sou um covarde, sempre fiz meu papel de homem. Não matei e nem roubei, só sei que estou condenado. Eu pretendo ser julgado pelo tribunal do amor. Amanhã, Robson Valério apresenta o Bom Dia Cidade, às 10 da manhã. 10h28. Como é bonito estender-se no verão, as cortinas do sertão. Na varanda da manhã, deixar entrar pedaços de madrugada e sobre a colcha azulada dorme calma lua irmã. Cheiro de relva atrás do campo, a brisa mansa que nos faz sentir criança a embalar milhões de ninhos. A relva esconde as flores.

Raul Vignoli, de segunda a sexta, às 16h, com a animação do Canta Meu Povo. 10h34. As luzes estavam acesas, não fui eu que deixei. Entrei e vi suas coisas jogadas no chão, se misturando aos pedaços do meu coração. Perdi a fala, veio o desespero. Era te aceitar ou te mandar embora. Andei, fui até nosso quarto e tudo arrumar. Fiquei revivendo o nosso passado enquanto a chuva caía lá fora. Ouvindo o barulho da água caindo no chão, ouvi o estranho perfume, o secar dos cabelos, e vi minha felicidade me olhando no espelho. Trazendo no rosto um olhar mais fiel. E ali no tapete te amei sem pensar. Quando amanheceu encontrei um bilhete de adeus, dizendo fui embora, acredite por Deus. Só vim te rever, não prometo voltar. Te amei sem pensar. Quando amanheceu encontrei um bilhete de adeus, dizendo fui embora, acredite por Deus. Só vim te rever, não prometo voltar. Rádio Jandaia, da Praça do Café para o Norte do Paraná. 10h38. Alô, amor, tô te ligando de um orelhão. Tá um barulho, uma confusão, mas eu preciso tanto te falar. Depois das seis, tô te esperando no mesmo lugar, pois estou louco pra te encontrar, pra outra noite de aventura. Fui eu que fiz amor por brincadeira e acabei me apaixonando. Meu amor, eu me rendo a você, pois estou te amando. Você deixou em mim uma saudade com seu jeito de fazer paixão. Você fez maravilhas, loucuras no meu coração. Um beijo pra você, não posso demorar. Tô numa ligação urbana,